com esta beldade da natação brasileira, Fabiola Molina. Alô, Fabiola, bom dia. Oi, Elias, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Você sabe que você encanta todos nós, não só com as suas braçadas, mas também com o seu conhecimento de natação, com essa energia boa, com essa alegria de viver e com essa longevidade. Qual o segredo dessa longevidade toda, Fabiola? Obrigada. Eu acho que primeiro é importante a gente amar aquilo que a gente faz, né? Como você falou, a gente às vezes é muito bom falar daquilo que a gente gosta, é melhor ainda a gente poder fazer aquilo que a gente gosta. Então esse amor é ao esporte, o esporte me deu tantas coisas, a gente aprende tanto. Então eu realmente gosto muito da natação e isso ajuda muito. Então acho que eu diria que um dos segredos é realmente a gente amar aquilo que a gente está fazendo. E o segundo é estar cercado de pessoas que também estão nos apoiando, que também acreditam na gente, né? Eu acho que assim, eu fiz uma palestra há pouco tempo, assim, é importante sonhar, sonhar é muito importante, mas mais importante que sonhar é você acreditar nos seus sonhos, você levar os seus sonhos a sério e você ter pessoas que também acreditam em você. Então, quando você tem pessoas te ajudando, quando você está do lado de pessoas que estão fazendo um trabalho, fica muito mais fácil, né? Eu sou casada com o Diogo, que me ajuda muito no dia a dia, né? Nas viagens, nos momentos bons, nos momentos ruins. Né? A minha família sempre me apoiou, a gente tem um clube bom, você tem pessoas trabalhando com você. Então, isso torna mais prazeroso. Então, a longevidade vem muito desse prazer que você está tendo por você estar fazendo uma coisa que você gosta e estar cercado de pessoas, né, que você gosta. Então, isso... acho que as pessoas é fundamental, você ter um bom relacionamento, né? Você se identificar com as pessoas, você poder interagir, você poder aprender, você poder crescer com as pessoas que estão junto de você. Isso para mim é muito estimulante, então me estimula a continuar no esporte. Sim, nós ficamos mais estimulados em que você permaneça no esporte com uma incrível longevidade, porque são 37 anos, eu posso falar, porque você não esconde ninguém a idade. Mulher não gosta muito de falar a idade, mas não é o seu caso, né, Fabiola? Não, acho que a gente tem que aceitar. Tá, a vida vai passar, todo mundo vai passar por uma fase, né? Vai chegar aos 40 anos, vai chegar. E se você, né? Eu acho que o importante é você viver aquele momento, né? Às vezes a gente tem que aceitar isso no mundo, como o mundo vai mudando, as coisas vão mudando, a tecnologia. Como é que você vai viver no passado? Então eu sempre fui assim, muito tranquila em relação, acho que a gente aceitar realmente aquele momento presente e viver aquele momento presente, acho que isso também ajuda a longevidade. Você não fica pensando no passado, quando eu tinha, não sei quando, ou quando eu fizer isso. Você viver o momento ajuda você estar de bem com você mesmo. Então, para mim, 37 anos, eu às vezes até já falo, tenho 38, já até adianto. Pessoal, mas adianta a sua idade? O pessoal às vezes fala menos, eu falo mais. A minha mulher tem uma frase que é interessante. Olha, a alternativa para não ficar velha não é muito boa. Então, é melhor a gente ficar velha, porque essa alternativa é a da morte, não é a que a gente prefere que aconteça com qualquer um de nós, né? Então, exatamente. E a alternativa para a natação, Fabiola? A natação brasileira foi muito bem com o Thiago Pereira em Londres, uma medalha de prata brilhante do Thiago numa prova com o Michael Phelps, mas ela apresentou alguns pontos importantes e que merecem ser estudados. Um é o fato do Cezão, o grande César Cello, apesar de todo o talento, ter sido bronze. Jamais vamos renegar uma medalha olímpica, seja ela de prata ou de bronze. Jamais, em nenhum momento, e o bronze do Cezão é muito bem-vindo. Mas para um atleta campeão olímpico, recordista do mundo, sempre fica a dúvida. Será que se ele estivesse treinando nos Estados Unidos nesse último ciclo, as coisas não seriam diferentes? Esse é um ponto. O outro ponto é, o que acontece com Felipe França? O outro ponto, o que aconteceu com as mulheres da natação brasileira nesta Olimpíada? Então, são pontos a serem pensados e a serem observados, né? Com certeza. Eu acho que a natação, infelizmente, é um esporte nas Olimpíadas que eu diria assim que é uma competição diferente das outras competições, que cada centésimo faz muita diferença. É óbvio que assim, né, isso é a natação, faz parte da natação, e você tem que encarar isso como realidade. Mas às vezes é um pouco frustrante, porque você tem aquela única chance, você tem aquele único momento. Tudo bem, é igual para todos os atletas. É igual para todos os atletas. Mas às vezes na natação brasileira isso já acontecia um pouco antes, agora também acontece. A gente tem poucos atletas que têm a chance real, digamos, de medalha. Você tem, né, o César Cielo, você tem agora, né, o Thiago Pereira, que sempre, né, era quarto, agora graças a Deus conseguiu a medalha. Você tem o Felipe França. Mas a natação mundial, você pega, por exemplo, o caso do Thales Cerdeira. O Thales ficou em nono lugar, né, não foi para a final, com 2,9. O campeão da prova, né, para você ser medalha, foi 2,8. Então, entre o primeiro lugar, e o cara bateu o recorde mundial na final, acho que com 2,7 alguma coisa. Então, entre o terceiro lugar e o nono lugar, todo mundo é muito próximo. Então, hoje é uma realidade diferente que a natação está passando, que todo mundo é muito próximo. Você pega o próprio Michael Phelps, que ficou em quarto lugar na prova do 400 medley. Então, essa aproximação de todos os atletas deixa a natação hoje muito difícil. E qualquer coisinha que saia um pouquinho errado... interfere no resultado, né? Que foi o caso do Cezão. Eu acho que o resultado dele foi fantástico. Ele nadou para um tempo bom, óbvio que não foi excepcional. E às vezes, para você ganhar uma medalha de ouro, você tem que ser excepcional, né? O francês fez uma prova excepcional, sem erro nenhum. Então, na natação, isso está se tornando cada vez mais difícil. Antigamente, a competitividade era sem também tirar o mérito do passado. Você tinha os destaques e os outros estavam mais abaixo. Hoje não tem isso. Mas a mulherada está mal aqui no Brasil, Fabiola. E as meninas, assim, sempre foi um problema, né? Desde 96, a gente já vem, né? Foi quando eu tentei ir para minhas primeiras Olimpíadas, né? Há muito tempo atrás. A gente já tinha feito um protesto sobre a natação feminina, que não, se precisava de um projeto, né, que voltasse mais para as meninas. Graças a Deus, a gente teve alguns talentos que surgiram individuais, que foi o caso, né, da Flavinha Delaroli, da Joana Maranhão, né, da Gabi Silva, que foi finalista olímpica. Todas essas foram finalistas olímpicas. Mas são pessoas... né, a natação é individual, então são casos únicos. Às vezes a natação caminhava com essas meninas que despontavam e a gente vê um pouco da falha, eu vejo um pouco nisso, que você não tem um programa de base muito grande, você não tem muitas meninas de onde você tirar o talento, da quantidade. Tirar a qualidade, exatamente. Né? Da quantidade. Você não tem problema para falar não, né, Fabiola? Não. Nenhum problema para falar. Você passou uma parte do seu último ciclo aí, morando em Jacksonville, nos Estados Unidos, na Flórida. Foi uma experiência feliz, uma experiência diferente de morar nos Estados Unidos? Como é que foi? Eu já tinha morado nos Estados Unidos na época da faculdade, de 94 a 2000 eu já tinha morado lá. Então, assim, eu gosto do esquema americano, eu acho que a estrutura deles é muito boa, a mentalidade em termos, né, de esporte é muito boa. E a gente, nesse ano, a gente buscou, eu e o Diogo, né, meu marido, a gente buscou voltar para os Estados Unidos, mas por uma, realmente foi uma emergência que aconteceu na nossa vida, de a gente estava feliz aqui no Brasil, eu acredito que você... Estava em Brasília, a gente consegue fazer um treinamento de alto nível no Brasil hoje, né, a gente já está melhorando na estrutura, você tem já hoje uns treinadores com mais conhecimento, com muita interação, a gente tem técnicos de alto nível. Mas devido a essa uma emergência, um problema pessoal que o nosso treinador teve, a gente teve que buscar uma alternativa, a gente foi para lá. Então, assim, na verdade, a gente não foi para lá muito assim, eu quero ir para lá. Foi, a gente meio que tivemos que ir para lá. Mas, óbvio, quando você faz uma opção, você tem que buscar a melhor opção. Então, dentro daquilo que a gente estava buscando, a gente estava feliz que a gente morava, né, num lugar muito próximo da piscina, você tem um treinamento específico para você. Eu não acho que foi o ideal, né? Foi uma mudança muito próxima das Olimpíadas, é uma coisa complicada, você se adaptar a todo um novo treinamento, e esse treinador tem uma mentalidade diferente do que a gente estava acostumado a treinar. Ele foi medalhista olímpico de 200 peito nas Olimpíadas de 88, então ele é um treinador mais que visa um pouco mais a parte aeróbica, e eu, né, com 37 anos, a parte, você faz nada muito, você perde um pouco da velocidade, foi o que me faltou, né, em 2012 agora, foi essa parte da velocidade. Então, às vezes, é difícil você se adaptar num programa novo, apesar de toda a abertura que ele dá, de você poder, né, interferir no treinamento. Mas ele tem o sistema dele, Ele tem o sistema dele. Então, assim, e a gente vai pra lá, eu não vou na Flórida pra ir pra Disney, a gente vai pra lá pra nadar bem. Você não vai pra ir pros outlets, né? Você vai lá pra nadar bem. Então, assim, eu gostaria de ter nadado um pouco melhor, pra falar a verdade, né? Óbvio que a gente tava feliz no nosso esquema, né? Você conhece pessoas incríveis, você aprende, e você se disponibiliza a fazer o seu melhor. Eu fiz o melhor dentro daquilo que eu podia fazer naquele momento, mas em termos de natação, eu gostaria de ter, né, tido um pouco, ter conseguido nadar um pouco melhor devido ao fato de ter que não conseguir me adaptar 100% a esse treinamento novo. Bom, nós podemos estar perdendo uma grande nadadora, mas com certeza vamos ganhar uma grande comentarista, né? Porque eu não tenho dúvida que você parando, eu imagino que o ciclo de 2013 seja um ciclo diferente para você, né? porque casada aí com o Diogão, que é nadador, você está naquela fase de buscar a maternidade. É. Eu estou vendo você feliz da vida aí com Fiat Minas, Correios, Olímpicos, Exército, ou seja, você está super bem patrocinada, mas adiar a maternidade é uma coisa que você não pode nesse momento, né, Fabíola? É uma coisa que a gente já vem discutindo há algum tempo, né? Minha irmã também, ela é ginecologista, e ela fala assim, Fabíola, você tem que engravidar logo até os 40 anos, então você tem que começar. E realmente, eu acho que, né, agora que passou as Olimpíadas, é uma fase boa para, se eu quiser nadar um próximo ciclo olímpico, dá tempo, de repente, de voltar para 2016 ou não, que não é uma coisa que eu penso muito no momento, mas eu acho que devido realmente à minha idade de ter filho. A gente não quer ter um filho só, a gente quer ter pelo menos dois. Então você tem que pesar isso. Então vai ser realmente um ano de transição, ainda nadando um pouco, estando envolvido, mas dando um pouco mais de prioridade. Porque quando a gente nada, a gente se dedica 100% àquilo. Então a gente vai desviar o foco um pouquinho para dar, né, o foco para a maternidade, ver os filhinhos, e aí vamos ver o que né, o caminho vai, né, Deus vai iluminando o caminho que a gente vai seguir. Eu adoro fazer comentário, eu gosto muito de compartilhar, de ajudar, de poder contribuir de alguma forma. Então, se for para ser nessa área, eu vou ficar bem feliz também. Vamos ficar muito felizes. Estamos com Fabíola Molina aqui no Pai Bola, às 11 horas e mais 16 minutos. Arilson Silva já não é mais o treinador do Pinheiros. Estamos vivendo uma nova era. Os grandes clubes têm uma ideia de que os nadadores tenham que lutar, trabalhar e, é claro, competir nas provas nacionais. E os grandes atletas têm a ideia de que eles têm que competir nas provas nacionais, mas a prioridade são os campeonatos mundiais, os Jogos Pan-Americanos e as Olimpíadas. Ou seja, existe aí um contrassenso entre aquilo que o clube quer e aquilo que os atletas querem. Como é que a gente vai acertar essa história, Fabíola? É uma questão difícil, né, de você tentar achar esse equilíbrio. Tudo acho que tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio entre os interesses, né, do atleta e do treinador de dar um melhor resultado nas competições internacionais e o equilíbrio de você dar um retorno para o seu clube, que é quem te apoia, quem é que te dá um patrocínio, que é importante também. Então, você achar esse equilíbrio é realmente algo de você discutir, de você pensar em como que você pode fazer que o calendário fique melhor para os atletas, como que dentro do calendário, a competição sendo, sei lá, 3 meses antes das Olimpíadas ou 2 semanas depois das Olimpíadas, ou na véspera de um campeonato mundial, se acontece isso dentro do calendário, como que você faz a competição em si, às vezes não pesar tanto para o clube, né? Como que é a pontuação e coisas assim que é difícil de às vezes você mudar muito, né? Você, por exemplo, revezamento é uma coisa que poderia não contar ponto, né? Ah, mas o meu clube é melhor de revezamento, como é que a gente não vai contar o ponto do revezamento? Que é uma coisa que às vezes, né, acho que uma das ideias é você fazer uma competição só para índice, mas aí às vezes não vai todo mundo, que já teve essas seletivas, né? E aí não é interessante porque os atletas que não tem ponto não tem interesse de participar. Nos Estados Unidos você vê uma competição para seletiva olímpica, que é só seletiva olímpica, não tem contagem de pontos. É bom o sistema? É, mas às vezes você só tem uma chance. Então, se você ficar doente naquela competição, esquece. Se naquela semana você estiver mal, você pode ser o Michael Phelps, que você não vai. É. Não adianta. Então, é dura, é uma situação dura, mas é justa. É muito justa. Agora, depende, é óbvio, de que você tenha um pouquinho de sorte, porque aquela semana é a semana da sua vida, talvez mais importante até do que a semana olímpica, né? Porque na semana olímpica você pode ter 3 dias para nadar e na semana da seletiva americana é aquele dia, né? Porque se você não for bem naquele dia... Até logo. Você sabe que nós estamos recebendo muitas participações dos nossos ouvintes, que eles te amam, não sei por que eles te amam, o Marcos Fagundes, o Diógenes Souza, todos mandando muitas felicidades para você, torcendo para que a sua maternidade seja linda e iluminada. E eu recebi aqui uma oração de São Francisco de Assis. Os ouvintes hoje estão muito participativos. Você sabe que hoje é dia de São Francisco de Assis, não? Eu fiquei sabendo. Eu acredito, eu gosto bastante de São Francisco de Assis. Meu pai se chama Francisco, né? Em casa a gente gosta muito de bicho. E a minha irmã, a gente sempre chamava ela também de... Olha a Francisquinha aí, porque ela também adora. Então, a gente tem bastante conexão. Então, a gente tem esse apego bastante a São Francisco de Assis. São Francisco dizia, o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. São Francisco de Assis, para encerrar a nossa entrevista de hoje. Adorei estar com você, Fabiola. Eu também, Elias Júnior. É sempre um prazer poder estar aqui com pessoas que amam o esporte, que querem fazer do esporte melhor. Eu fico, assim, realmente muito feliz quando eu tenho essas oportunidades de poder compartilhar. E essa oração de São Francisco de Assis, essas palavras, eu acho que, né, traduzem muito do que o esporte traz para a gente também. Eu acredito muito em Deus. Eu sou muito grata por ter, vivenciar o esporte junto com essa parte espiritual. E eu só quero agradecer todo o carinho que a gente recebe, né, de vocês, dos espectadores, do nosso povo. Então, isso aí é fundamental para a gente. Eu agradeço de coração. Isso é o que nos mantém de pé. A linda Fabiola Molina, só para você aqui no... Pai Bola!